Entre as músicas que a gente gravou aqui, tem duas músicas que me chamaram a atenção. É a Moda Moderna e essa do meio do século 20 para o 21. Elas falam de assuntos da atualidade, assim, as mudanças dos costumes, né? As diferenças que aconteceram nesses últimos anos. O senhor já falou do telefone celular, eu lembro de uma música sobre o Saddam Hussein, aquele ataque de Nova York. O senhor parece ser uma pessoa antenada com as coisas que acontecem no mundo. Como é que o senhor recebe essas informações? Qual é o interesse do senhor por essas coisas? O interesse é porque eu gravo na minha memória. O meu sentido corre no mundo, não é só dentro de casa e nem em Orém. Corre no mundo todo o meu sentido. Aí cai na minha memória. Aí eu vejo as coisas do tempo que eu era menino, tempo que eu era pichote, no tempo que eu era molecote, tempo que eu era rapazinho, no tempo que eu fiquei rapaz, para hoje, a idade que eu estou, a mudança que eu vejo daquela época para esta. E como é que o senhor recebe essas informações? Principalmente é pela televisão? Como é que é? Não, às vezes televisão, às vezes livro. Eu leio, eu estudo por meio de livro. Eu tiro de lá e boto para cá. Aí eu vou, pego aquele livro, vou debater aquele passado, o tempo antigo. Eu pego ele lá do tempo antigo e misturo ele com o presente. Aí fica uma coisa só, misturado. Eu soube que o senhor já tem uma música para a guerra lá do Israel com o Líbano, né? Tenho. Está gravada na memória, não está gravada em outro lugar, na minha memória. Fale um pouco aí sobre essa música, Moda Moderna. Bem, a música moderna, e aquele tempo anterior, era a carta. Eu vi muitos levar uma carta, às vezes de pés, lá para outro, muito longe. Não era quilômetro, léguas. Uma légua é 6 quilômetros. E eu deixar 10 léguas, 20 léguas. Ou montado, ou a pés, que era, ou então por água. Eram os transportes que tinha, os 3 transportes. Não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha nada. Para hoje, o tempo. Está se sentado em casa. Biriririririri. O cara vai lá no celular, no telefone. Estão telefonando do exterior. Aí eu refleti essa música. Eu tirei de lá daquele tempo que não tinha nada para hoje. E o computador. Não tem mais papelagem. É no computador. Então vai deixar de escrever. Daqui mais uns 20, 30, 40 anos, não se escreve mais. E aí vai para frente. Hoje é no telefone celular para atender, é só no computador, vai se deixa de escrever. A moda hoje é moderna, nada se pode fazer. A mulher corta o cabelo, o homem deixa crescer. A mulher corta o cabelo, o homem deixa crescer.